tive desilusão. Coisas que magoaram meu coração. Mas vindo pra Jesus, em seu peito reclinei e senti o seu amor e também a